seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, o Deus eterno, Deus nosso, Deus tremendo e poderoso. Oh, cantem hinos a Deus, toquem música ao nome seu. A sua glória está sobre Israel e a sua força está no céu. O Deus que leva as nossas cargas, o Deus que cura e que salva, Deus que liberta e transforma e ao seu povo dá vitória. Deus que ampara os abandonados, Deus que solta os prisioneiros, ergue do monturo o necessitado, prepara uma mesa no deserto. Ele é tremendo e é valente, ele é o Deus dos crentes, Deus que na batalha vai na frente, que esmagou a cabeça da serpente. Quem entenderá o trovão do seu poder? É ele quem exalta e pode abater. Se ele ferir, também pode sarar. É poderoso, seu nome é Jeová. Jesus quer te curar, deixa ele te usar. Receba a bênção e dê um glória. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Levante a mão e receba a vitória. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora.